para a gente começar, quando a gente fala em perdão, a gente individualmente, quais são as coisas que a gente perdoa, as atitudes que a gente perdoa e quais são aquelas que a gente não perdoa? Só para a gente ir pensando sobre isso. Por que perdoamos ou por que não perdoamos? Talvez o nosso primeiro contato com a palavra perdão, ele seja religioso. Acredito que é religioso. Que nos passaram, então, a informação de que nós devemos perdoar. Por vários motivos. Só que quando a coisa, às vezes, vem de uma forma, assim, não compreendida, ela se torna um pouco mais difícil da gente executar. Fica um pouco mais complicado da gente fazer com que o perdão aconteça. E o que a gente traz hoje sobre perdão, dizendo que ele ilumina, é para a gente entender, ou pelo menos começar a entender, o que que ele quer responder para nós individualmente, de que forma que a gente se beneficia disso. Porque a gente acredita muito mais nos benefícios do que simplesmente na execução sem algo em troca. Então, eu trouxe aqui uma reportagem que saiu no jornal, em maio ainda, e que o título é O Perdão Ilumina, para a gente ver que essas questões, elas não são puramente religiosas. Elas trazem para nós um embasamento já científico sobre as causas das nossas atitudes através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Aqui dentro do Evangelho tem um capítulo que o título é Sede Perfeitos. E Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. É o conselho dele. E ele diz, porque se não amais, se não aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Ou seja, se a gente só for bonzinho com aqueles que são bonzinhos com a gente é bonzinho. Mas se a gente for mal com quem a gente considera que é mal, a gente é mal igual. Então, não temos mérito nenhum nisso. Esse é o conselho dele. E a gente vê hoje situações práticas acontecendo. Eu trouxe junto aqui uma coluna, é de um médico cirurgião. Ele trabalha na área de transplantes na Santa Casa, em Porto Alegre, há muitos anos. E ele relata todas as semanas nas colunas dele os contatos com os pacientes dele, as observações que ele faz através dessas relações. E ele, especificamente nessa, ele teve a oportunidade de testemunhar um dos pacientes que conseguiu, num contato com um familiar, se acertar, como se diz, né? Se colocar numa situação, então, de humildade e se desculpar com esse familiar. E ele relata aqui, ó, é impressionante a redução das doses de analgésicos depois daquele dia em que ele, do seu jeito tosco, resolveu uma rusga estúpida, deixando claro que as feridas da alma, tão avivadas com a proximidade da morte, elas precisam mais do que drogas injetáveis para serem atenuadas. E que no fim da vida, o perdão substitui qualquer sedativo. Esse é o exemplo que ele nos traz. Dentro desse outro estudo aqui, que é um estudo há mais de 30 anos em que eles falam sobre a questão do perdão, ele até coloca aqui para a gente ver como uma encruzilhada, que várias vezes a gente chega nessa ponta aqui da vida, onde tem dois caminhos, E um deles nos aponta a compaixão, a paz, a empatia, e no outro o ódio, a vingança e a amargura. E quem escolhe esses caminhos somos nós, através da maneira como nós reagimos ou agimos às situações que acontecem com a gente. Eu perguntei antes o que que a gente perdoa e o que que a gente não perdoa e o porquê que a gente perdoa ou não perdoa. Porque a gente às vezes ouve falar, quando a gente mesmo não fala, que tal atitude é imperdoável, que aquilo que aquela pessoa fez não tem perdão. Então, é uma postura que deve ser analisada. O que que a gente faz quando a gente não perdoa? A gente fica alimentando uma situação. Mentalmente, cada vez que a gente lembra daquilo e a gente faz questão de lembrar daquele fato, a gente fica trazendo para o campo emocional aquela vivência, seja ela através de dor, seja ela através de raiva, seja ela através de ódio, de vingança, onde a gente deseja que aquela pessoa que a gente considera que nos fez mal, ela sofra ou pague pelo que ela fez. Então nós nos colocamos numa posição de justiceiros. Nós queremos que a justiça seja feita da forma como nós queremos. E enquanto isso não acontece, nós continuamos naquela vibração de ódio ou de vingança. Isso vai repercutir no outro de que forma? Não sei. Talvez de forma nenhuma. E isso vai repercutir em mim de que forma? Bom, se a gente não sabe, é só analisar o que vai acontecendo com a gente através dessa cultura de sentimentos negativos. Porque a gente cultua isso. Então a gente começa aos poucos a apresentar sinais de doença. Doenças, primeiramente, os estresses, as ansiedades, as depressões, doenças que não são, às vezes, tão físicas, mas começam a afetar o nosso organismo físico também. Eu falei do estudo aqui, e aqui no outro exemplo, tinha de um paciente, a questão dos medicamentos que ele tomava e como aquilo reduziu. Porque nós vamos nos envenenando, e a gente já ouviu falar disso também, que desejar o ódio do outro é tomar veneno querendo que o outro morra. E quem morre é quem toma. Então, quando ele fala que o perdão ilumina, não é porque eu vou fazer com que o outro fique isento, fique melhor, fique liberto. Fica. Mas não é nesse objetivo. É porque eu me livro dessa carga emocional que eu carrego. Eu melhoro a minha condição de vida. É isso que Jesus falou de uma forma diferente há 2000 anos atrás. Porque senão, nós ficamos todos no mesmo patamar. Ele me fez, eu retribuo da mesma forma, aí ele vai fazer de novo. E nós temos guerras históricas que são alimentadas através desse tipo de posicionamento. Quando nós achamos que nós devemos manter uma posição porque nós temos razão e que nós não vamos nos dobrar, as consequências são quase que imediatas para a nossa saúde. Os laços que nós atamos enquanto nós estamos aqui encarnados, eles permanecem. Quando nós partimos para o outro lado, ou quando o outro da outra ponta vai para lá. Então, mais do que ser uma questão religiosa, é até uma questão racional. Porque aquilo que eu não admito, que eu não aceito, são conceitos meus. O que que é mais dolorido? É uma agressão física que eu sofro ou uma agressão através de uma ofensa? Porque uma agressão física, contanto que ela não me arranque um braço ou uma perna, né? a cura dela, ela é rápida. Quando alguém, vamos dizer, briga, daqui a algum tempo as feridas cicatrizaram. É claro que a gente vai lembrar. Mas a questão da ofensa, ela não atinge aqui por fora, ela atinge dentro, lá no fundo. E a cicatrização disso, ela é muito mais demorada, muito mais difícil, porque eu volto a falar, ela atinge os meus conceitos. Imagina alguém me ofender, dizer que eu sou algo que eu não acredito que eu seja. Quanto tempo eu vou levar para ressignificar isso? Ou para admitir que aquela agressão, ela não é minha, ela é externa. Quando alguém faz alguma coisa, é alguém que faz alguma coisa. Mas a gente aceita a agressão. Por isso que às vezes é tão difícil a prática do perdão. É tão difícil a gente conseguir dar esse significado novo, porque a gente se torna uma vítima. A gente quer justiça, a gente não aceita a opinião que a outra pessoa tem, porque é dela. Quando a gente briga, e a gente briga muito em família, e a gente cria, às vezes, laços negativos que perduram por muito tempo, é porque a gente não aceita que a opinião seja diferente, que a agressividade que a outra pessoa possa ter é dela, que eu não preciso responder, como ele disse, da mesma forma. Eu tenho que responder diferente. Se eu quiser me libertar, se eu quiser fazer com que essa iluminação que ele diz aqui seja possível, que nessa bifurcação da estrada, que foi bem representada, eu posso escolher para que lado que eu vou e com quem que eu vou. O que que eu vou carregar nessa minha caminhada? É interessante. Aqui tem muita coisa aqui nessa matéria aqui, que eu não falei de nenhuma, mas tem muito estudo aqui. Como eu disse, há mais de 30 anos, eles vêm trabalhando e vêm obtendo resultados práticos em cima dessas mudanças de atitude que algumas pessoas vão tendo. A vingança certamente não traz cura alguma. Se reduzirmos a raiva, seremos mais capazes de manter a civilidade e ao mesmo tempo seguir comprometidos com a nossa própria posição. Porque senão a gente vai para a posição do outro. A gente vai seguindo um modelo errado. É um exercício. Perdoar é um exercício. Que a gente tem que começar a trabalhar ele na questão mental, para depois passar ele para a questão prática. Talvez, no início, a gente até não acredite muito no que a gente está fazendo. Está perdoando um pouco da boca para fora, sem ter o sentimento. Mas eu disse, é prática, é exercício. Ao ponto que a gente vai começar a perceber que algumas coisas não nos ofendem mais, não nos prejudicam mais, não nos atingem mais. Esse que é o detalhe. Porque as opiniões, todo mundo tem. Eu tenho, os outros têm. E isso não vai mudar. A questão é como eu recebo essas questões, as mágoas que eu guardo através disso. Leandro Carnal, numa outra escrita que ele disse, ele falou: quem possui pais amorosos tem uma resistência mais profunda ao mal e aos desgastes da existência. Então é interessante também a gente ver isso, né? Porque nós aprendemos muito pelo exemplo. E o nosso exemplo dentro de casa é o mais forte de todos. Não cabe a gente analisar os nossos pais. Cabe a gente analisar nós mesmos, o que nós estamos fazendo e de que forma nós estamos exemplificando isso. Nós estamos sendo vistos pelo que a gente vai fazendo e ensinando através disso. Então, pais amorosos criam maior resistência, mais profunda, né, ao mal e aos desgastes da existência, que todos nós temos esses desgastes, todos nós temos situações diárias em todos os lugares onde a gente está, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, onde quer que seja. A questão é perceber de que forma que a gente sente as coisas, o que que isso causa aqui dentro. Porque as mágoas, elas podem acontecer, mas a gente tem que mentalmente olhar para elas, ressignificar, compreender o que elas estão querendo nos dizer através de tudo isso que vai acontecendo.